começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha, estamos chegando, Mundo Sertanejo está no ar, muita música no seu rádio a partir de agora. Mundo Sertanejo, este programa que é meu, é seu, é nosso. Muita música, muita energia no seu rádio, muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro que estão sintonizados em toda a nossa rede de rádios afiliadas à nossa central de produção. Um abraço a todos vocês que compõem essas equipes maravilhosas que fazem este trabalho bonito aí na sua cidade, né? A rádio local da sua cidade exibindo o nosso programa e, claro, você sintonizado nela, né? Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Gustavo Lima canta para os homens fiéis. Fui fiel. Canta, Gustavo Lima. Cabra danado também. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei e me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. De você, lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei e vi a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Roseli Ribeiro, em Vargem Grande do Rio Pardo, ouvindo o nosso programa pela rádio VGFM. Um beijo para vocês, viu? Minha querida Tainá Alves, em Santa Rita do Intueto, ligada no nosso programa, sempre falando comigo no Facebook. Muito obrigado, viu? Aí, meu amigo Rony Carlos dos Santos, em Santa Luzia do Paruá, um abraço a todos vocês, muito obrigado. Ouvinte da Tropical FM, um abraço a todos da equipe, um beijo para todo mundo. Vamos de música, quem canta bonito agora, Gino e Gino, Cê Quer Matar o Tio? Ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio?

minha querida Carla Emanuele e Pedro Gomes, muito obrigado, viu? Um abraço, um beijo para vocês de Pedro Gomes, ouvindo o nosso programa. Minha querida Lucindalva Gomes, em Petrolina, no Pernambuco, um abraço a todos da Tabajara FM, muito obrigado pelo carinho de vocês. Minha querida Angel Santos, em Belo Horizonte, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Minha querida Linda C. Alves, em São João do Paraíso. Ô Linda C. Alves, um beijo para vocês de São João do Paraíso, viu? A todos, nosso carinho, a Silvana Machado, seus papais, enfim, a todos da equipe da Paraíso FM, a Neilza, o Valmiro Gomes, todos os locutores, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho, pela parceria. Minha querida Lene Costa, sempre interagindo comigo no Facebook, ela mora em Santa Luzia do Paruá, ouvindo o nosso programa pela Rádio Tropical FM. Ô Lene Costa, um beijo para todos vocês aí de Santa Luzia, um beijo para todo mundo. Vamos em frente, vou cantar para vocês. Diego Valadares canta, é para dançar, é para cantar. Quero você para mim. Eu quero, quero, quero, quero você para mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar. Eu quero, quero, Diego Valadares, vem comigo. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. Amar assim, eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero. Valeu, gente. Maravilha, maravilha, essa música realmente é sucesso, todo mundo canta com Diego Valadares para o Brasil inteiro. Quero você para mim, muito obrigado a todos vocês, amigos radialistas de toda a nossa rede de rádios, tocando essa minha nova música, novo sucesso. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? E eu quero estar na sua cidade fazendo shows, cantando todos os meus sucessos, os sucessos da música sertaneja que estão na boca do povo, é o arrocha, o sertanejo universitário, o modão sertanejo, a gente canta de tudo, viu? É um show realmente muito alegre. Diego Valadares e banda na sua cidade. É só ligar para mim no 61-8257-0991 e a gente vai com muito carinho fazer o show. Prefeitura, casa noturna, para clubes, é muito legal, viu? É um show realmente alegre. E detalhe, um show econômico, viu?

Um abraço, meu amigo William Júnior, os amigos aí da Cidade FM de Itaiangá, do Estadão do Mato Grosso, exibindo o nosso programa. Um beijo para a Tatiane Alves, a todos os locutores, enfim, todos que compõem as equipes, né? Muito obrigado. Meu amigo Jamison Costa e Coelho Neto no Maranhão, um abraço, muito obrigado, viu? Minha querida Águida em Porto Walter, no Acre, ouvindo nosso programa, muito obrigado a todos da Ocidental FM, um abraço, muito obrigado. Minha querida Juscelia Cabral, seu papai Nilson Cabral e o seu amigo Vanderlei, ela sempre pede para mandar alô aí para todos, né? Em Maganin, no Paraguai, muito obrigado aos amigos da Rádio Integração FM, o José de Abreu, a todos da equipe da Integração FM, exibindo nosso programa aí na cidade de Maganin, no Paraguai. Muito obrigado, viu? A todos vocês pelo carinho. Vamos em frente, Zezé de Camargo e Luciano cantam bonito, Teorias. Às vezes possa parecer estranho, água de um rio enche um oceano. O peso de um sentimento é muito relativo. Como vou morrer de amor se é por você que eu vivo? Eu vivo a te amar. Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço e nós dois somos um só dentro do mesmo abraço. Minha vida é um pedaço de você. Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria. As noites quentes e saudades podem ser mais frias que o vazio que você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo. E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Te esperando, esperando você voltar pra mim. Você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo. E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Pra mim. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço aos amigos da Rádio Transpaulista, aí de Osasco, São Paulo, exibindo o nosso programa. Meu amigo Luiz Eduardo, todos da equipe, muito obrigado, viu? A todos pelo carinho, pela parceria de sucesso. Muito obrigado. Um beijo aí para minha querida Letícia, a Penha,